parceiro Vitor Bernardes. Mais um que é sucesso. Diga assim, ó. Ainda ontem chorei de saudade por não guardar a lembrança de você. Sei que só me restou sua amizade. Juro que estou tentando te esquecer, mas como não lembrar do seu jeito de amar, seu toque carinhoso. Já tentei não dar, mas como não lembrar do lençol bagunçado, do beijo sem roupa, do corpo suado. Se não for pedir demais, faz mais uma vez amor comigo, nem que seja como amigo. Prometo manter insistindo. Se não for pedir demais, só mais uma vez faz amor comigo, nem que seja como amigo. Prometo manter insistindo. Faz amor comigo mais uma vez, vai. Zé Gazinho, a coisa ele fica abusado no Ceará. Ainda ontem chorei de saudade por não guardar as lembranças de você. Sei que só me restou sua amizade. Juro que estou tentando te esquecer, mas como não lembrar do seu jeito de amar, seu toque carinhoso. Já tentei não dar, mas como não lembrar do lençol bagunçado, do beijo sem roupa, do corpo suado. Se não for pedir mais, faz mais uma vez amor comigo, nem que seja como amigo. Prometo manter exigindo. Se não for pedir demais, só mais uma vez faz amor comigo, nem que seja como amigo. Prometo manter exigindo. Se não for pedir demais, só mais uma vez faz amor comigo, nem que seja como amigo. Prometo manter exigindo. Se não for pedir demais, só mais uma vez faz amor comigo, nem que seja como amigo. Prometo manter exigindo. Isso é uma canção, viu? Nome Top Events, alô Sazinha, alô Giovanni Guedes, alô Rui. Em nome de SS Rancho Cavalo 4.